27-9401. Esta é a Rádio da Comunicação. Progresso AM. ZYJ 901. 590 kHz. Rádio Progresso. Descanso. Santa Catarina. Acompanhe agora